O gato é um raio, mas pra levantar peso, só mesmo o elefante, junto com um gorila gigante. Voleibol, a girafa tem altura, basquetebol, o canguru fatura, e todo mundo querendo a medalha de ouro. O bicho preguiça, fazendo maratona, correndo na pista. Ginástica de solo, é o sapo e a perereca. Quem é que não quer ser um atleta? Voleibol, a girafa tem altura, basquetebol.